Atlântida, Atlântida, Atlântida. Cara, o Porã tá bem, meu. O Porã tá legal, será que vai dar pra fazer, cara, o programa? Doutor Aliso Porã tá passando mal do coração aqui, doutora. Cara, eu não sei, cara. Uma ambulância aqui em cima. Será, meu? Cara, o Feta acho que não vem, meu. Ficou chateadão, cara. Vamos recuperar o áudio do Porã elogiando o Felipe Melo? Vamos fazer essa sacanagem com ele. Vamos recuperar o áudio aí, do Porã falando... Tem um aqui, ó! Tem um aqui que defendeu o Felipe Melo! Bota o áudio aí. Vamos botar esse áudio aí. Bota aí. Vamos lá. Só, vou parar tudo que eu tô fazendo aqui, tá, Porã? Vai lá. Foi! Aqui, ó, deixa eu dizer um negócio aqui, meu. Eu fui o único aqui entre vocês, aqui tem o único cara que desde o início da Copa defende Felipe Melo, meu. É verdade, cala a boca, toda a crônica esportiva aí que quer tirar o cara do time. É isso aí, meu. Dale Brasil! Um abraço aos corneteiros. Abraço aos corneteiros, né, Lele, velha? Aí, tá aí o áudio. Esse foi o Porã durante a transmissão aqui do Pretinho Básico. No final do primeiro tempo, Felipe Melo tava bem. Amsterdã, cara, olha que beleza, os caras já tão loucos. Eu tô com uma passagem comprada pra Amsterdã, então vai, Magnata, eu vou agora. Olha, cara, a imagem da Globo é um negócio inacreditável mesmo agora, cara. Caraca, olha ali, meu, a sujeira. Tá parecendo o Planeta Atlântida ali, ó. O cara não consegue nem botar o chinelo ali, de tão louco. Caraca, meu. Olha umas gatinhas. Sim, a felicidade deles, né, cara? Não, sim, e tem sempre uma amiga europeu gorda que é mais animada que as outras, né, cara? E essa geralmente é a que... Parem las rotativas. Manchete do jornal Olé, de Buenos Aires. Ai. Parem as rotativas. Parem as rotativas. É muito bom, Olé, né, cara? Sim, né, cara? Se valeu, Duda. Valeu, Duda. Se fosse aqui, né, cara? Vê lá o negócio das figurinhas lá pra mim. Que pelo menos, né, cara, eu tenho o PlayStation e as figurinhas da Copa ainda. O Porã tem três Felipe Melo pra trocar, se você quiser. Muito bem, velhas! Estamos chegando, 1 da tarde, com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Segue a vida, amigo, segue a vida! Mais importante que a Copa do Mundo é a vida real, amigo! É verdade. Vamos esperar a coletiva do Dunga. Vamos, estamos esperando a coletiva do Dunga. Precisamos colocar a coletiva do Dunga no ar para nossa audiência. Nós queremos também ouvir o que ele tem a dizer, né, cara? É verdade. Então estamos no Pretinho com Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. A torcida da sorte traz celular com TV. Continua trazendo a torcida da sorte. Traz celular com TV grátis, mais claro chip, por R$549 pra ver a final da Copa do Mundo sem Brasil, amigo. É sem Brasil, é amigo. Verdade. E Coca-Cola, agora comemore do seu jeito, né, meu? Mas eu já vou tirar a roupa e curtir e comemorar do meu jeito. Cara, agora é Uruguai, né? Uruguai, é pra todo mundo, cara, né? Uruguai! Quero mandar um abraço pros uruguaios. São uruguaios os proprietários do OSIP, né? São. Um abraço pros queridos proprietários do OSIP. Passei na frente do novo bar do OSIP ali na João Teles ontem. E pensei ter visto um deles, mas não me lembro muito da fisionomia, mas sei que são uruguaios. Então um abraço pros uruguaios. Nacional. Boa. E é legal, porque o uruguaio é um cara gente boa. Diferente do argentino, o uruguaio é educado. Humilde, gente boa, legal. Tranquilo. Enfim, mora num país lindo, a gente tem que torcer pelo Uruguai. A seleção não faz tempo que não chega tão longe. Tomara que ganhe de gana. Se perder, vai ser o dia mais triste. Olha a história, né? Vamos fazer o seguinte, vou apresentar a galera que tá aqui. O Pi foi embora consternado. Liguei pra minha casa pra ver como é que tava a situação com os piá, né? Os piá se emocionam, né, cara? Afinal de contas, né, e tal. Mas tá tudo certo, tudo certo lá também, por exemplo. Me ligaram pra acalmar, né? Porque lá tá tudo bem, aqui que não tá muito bem. Aqui que não, né, por exemplo. Mas então, como é legal ter filho, cara. Porque, tipo assim, ligou, pai, não fica triste porque o Brasil perdeu. É verdade. E aí o pequenininho pegou o telefone pra falar também. Pai, Brasil perdeu Holanda, que merda. Maurício Amaral, Porazinho, Marcos Piangers e KG. A móvel de hoje seria ou ainda é a Rodaica, mas a Rodaica está editando Patrola, que durante a Copa do Mundo vai ao ar às 10 da manhã na RBS. Mas ainda tem o jogo de volta, né, Careiro? Não tem. Era brincadeira o que eu tava falando ali. Cara, aí eu abro a caixa de e-mail do Pretinho, o primeiro e-mail que aparece, Alexandre Von Millen. Parece brincadeira. Não, não, não, Mas von é alemão. Von é holandês. Aí falou assim, ó, tudo tem um lado positivo, até mesmo ser eliminado pela Holanda. Pior que isso seria perder pra Argentina na final. Ah, isso seria vamos muito combinar, pior. Né, que o cara isso tem a razão aqui. É, mas tem que ir a Argentina pra final primeiro, né? Não, a Argentina não vai passar na Alemanha. Também tem essa. Amanhã vamos ver a Alemanha desclassificar a Argentina, daí o Olé vai parar a rotativa de novo. É isso aí. Olha, a Silvana Cunha desabafa aqui, ó. Parabéns ao Dunga, parabéns a todos os jogadores. Parabéns aos secadores que, mesmo sendo brasileiros, torceram contra. A vida continua e, graças a Deus, a Copa acabou. O país vai voltar a funcionar de novo. Pena para nossos heróis, mas a vida é outra coisa. O fanismo acabou. Viva o Brasil que trabalha e que pensa. A gente podia fazer um texto, né? De repente publicar até no Cazuca da sexta-feira que vem com o que, que os jogadores vão fazer a partir de agora, né? Sim. Felipe Melo vai abrir um açougue. Exatamente. É, o... Cara, não, o Felipe Melo vai abrir uma fábrica de próteses. Felipe Melo, cara, de perna. Felipe Melo vai pegar um avião e vai pra Turim, na Itália. Aí ele vai tirar o extrato. Vou tirar o extrato. Vou ver se a Juventus depositou o meu salário. E depois disso ele vai fazer, sabe o quê? Vai dar uma banda de Ferrari por Turim. Exatamente. Cara, rindo o que ele da nossa fez cara, ali, de dar uma butinada na coxa do jogador holandês. Do nada na frente do juiz. O Felipe Melo vai trabalhar agora com transplante de canela, se ele tem várias em casa guardadas. Olha como são as coisas, cara. Acabo de receber um desses. Recebemos a primeira corneteada de um argentino. Ah, o nosso tudo, querido amigo Fernando. Fernando, lá da Temaqueria, manda aqui, ó. Quer um suquinho de laranja? Pergunta. Cara, vou te dar um toque. Enfia no teu... E o mais irônico é que o ônibus do Brasil estragou e vão ter que voltar de van pro hotel. Ô, cara, deixa eu falar uma coisa. Tá aparecendo o Caio ali na TV agora. O cara que... Tá bem o Caio, o né, cabelo cara? No espaguete hoje agora, é com o Caio. Caio então Ribeiro. Já rola agora pra não ficar velho, cara. Porque eles falam de Brasil verdade, campeão. Rola. Enquanto a gente espera a coletiva do Dunga. O Caio Ribeiro que tá trabalhando em regime de escravidão na Rede Globo, verdade, né, cara? Tava, vem né, como o Thiago Leifert. Né? O famoso Caio Caicai, né? Caio, o apelido dele quando ele jogava bola, inclusive jogou no Grêmio. Mas o momento tristeza aqui no Pretinho, rapidamente. Vocês preferiam hoje, à tarde, estão torcendo pro Uruguai, então todo mundo preferia pegar o Uruguai, é isso? Sim. Brasil e Uruguai. Não. Preferi pegar a Gana, né? Não, preferi pegar o Uruguai e ganhar do Uruguai, é fácil. Teoricamente, eu entendi o que o Cajé quer dizer. É um adversário mais fraco, não tem rivalidade, né? Mas vai dar o Uruguai, então. Estamos pensando que... Então vamos fazer um exercício de imaginação. Passou o Brasil, tá? Passou o Brasil. Esse trabalho era um típico trabalho que não deveria ser apresentado, né? É a chamada a tá pedindo, caso o Brasil passasse, cara. Brasil-Uruguai. Brasil-Uruguai. E o pior, já tem uma chamada pronta caso o Brasil passasse do Uruguai e pegasse a Argentina. Mostra isso, liga cara. Liga pra Folha de São Paulo que eles estão aceitando. Bom, vamos mostrar até o final da Copa, então. Até isso, o final da Copa nós vamos mostrando as chamadas prontas já caso o Brasil fosse avançando na Copa. Então, Brasil e Uruguai na semifinal. Cadê, mano? Ô, sumiu. Ah, não, Mera, olha, aqui, eu aqui, apaguei aqui, que eu aqui, achei aqui, que tu não aqui, queria jogar. Tá aqui. SCTV. Depois da Holanda, agora é o Uruguai. Na próxima terça, 13h30 da tarde, é olho na RBS TV e ouvido na Atlântida. Brasil e Uruguai. Brasil. A energia positiva da audiência da Atlântida vai empurrar a seleção do Dunga para a grande final. E que venha a Alemanha ou Argentina! Atlântida! E aí? Que tristeza. Ah, cara, que tristeza. Que tristeza, né, cara? É isso aí, velho. É a vida. Vamos ouvir aqui, então, o trote do Duda Garbi, o cabelo no espaguete, com o Caio Ribeiro. Ontem à noite foi feito. Comentarista da Rede Globo, do Central da Copa. Tá aqui ele, vamos ouvir. Foi. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é o comentarista da Rede Globo, Caio Ribeiro. Alô? Alô, Caio? Ele? Ah, tudo bem? Aqui é Aldo Schneider, Rádio Liberdade, AM de Teutônia, tudo bem? Tudo bom. A gente pode gravar agora uma entrevista assim contigo? Posso. Tá calando a bateria. Se cair é que tá, a minha bateria tá no finalzinho, tá? Então tá bom, a gente vai ser bem rápido. Pode ser? Posso pedir pra ele gravar aqui? Pode. Então tá bom, só um pouquinho. Bom? Caio, então, assim, é, a gente primeiro queria agradecer, assim, Caio Ribeiro, comentarista da Globo, aqui na Rádio Liberdade, a MD Teutônia, aqui quem fala é Aldo Schneider. Caio, é a nossa primeira transmissão internacional, assim, como tá aí na África do Sul? Muito frio, Caio? Então, na verdade, eu tô fazendo o Central da Copa e as transmissões aqui pelo Rio de Janeiro, né? A gente não tá na África. Você não tá na África? Não, não, a gente tá fazendo aqui do Rio. Mas a gente te vê na TV, Caio, a gente sabe que tu tá na África, a gente viu. Não, não, não, tô fazendo aqui do Rio de Janeiro, tô fazendo aqui do estúdio da TV Globo mesmo. Aí, como funciona isso, Caio? Funciona, aqui a Globo tem todo um suporte aqui na... aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também, para fazer as transmissões. Ah, então não tá na África, tá no Rio de Janeiro vendo pela TV e comendo, assim? Não. Eu vendo pela televisão e comentando, com a mesma seriedade como se eu estivesse na África. Ah, então a gente não sabia, isso é novidade pra gente aqui em Teutônia. Eu não imaginava que tu tava no Rio... E via pela TV comentava. Como é assim pro Caio Ribeiro, que já jogou bola, assim? É, como é ter que dizer que alguém é bom quando não é tão bom? Não, eu procuro ser sempre muito sincero nos meus comentários, assim. Quando você trabalha com televisão, não adianta você querer enganar o público. Se eu disser que um cara que não é bom é bom, eu vou estar mentindo. E isso eu não faço nas minhas transmissões, então... Quando tem um jogador que eu não goste muito, ou que eu não acho que esteja jogando bem, eu falo que ele não tá jogando bem. Caio, tu já mandou o Galvão calar a boca que a gente leu? Se eu mandei algum o quê? Tu já mandou o Galvão calar a boca? Não, jamais. Carinho, eu tenho um carinho e um respeito pelo Galvão e por todos os outros narradores da casa muito grande. Caio, assim... A gente gosta muito de ti, a gente te admira muito, né? E por isso, a gente tá te ligando da Rádio Liberdade, AM de Teutônia, pra fazer uma brincadeira, Caio. Aqui é da Rádio Atlântida, de Porto Alegre. Isso é um trote, é uma brincadeira, tá? Uau, legal, legal. Quando é bem humorado aí, sem levar pra ofensa pessoal, é sempre bem-vinda. A gente se procura tratar as coisas sérias com bom humor. Caio, brigadão aí, viu? Vamos torcer pro Brasil, hein? Vamos ganhar a Copa. Vamos torcer, vamos torcer. Valeu, um abração. É. Tchau, um abraço. Até logo. Tá bem, então, foi o Caio na torcida. Acho que ele ficou muito foi gravado, né? Ontem à noite, ontem à tardinha, este cabelo no espaguete, então ainda havia esse clima todo de Brasil, de expectativa do Brasil avançar na Copa do Mundo. Mas não deu, não rolou. Olha aí, está chegando a estrela móvel do Pretinho. Vai rodar, rodar, rodar, rodar, lá, lá, lá. Tudo bem, Rodequinha? Tudo certo. Tava vendo o jogo lá na TV, não? Ah, não tava vendo o jogo. Não tava vendo o jogo. Porque eu tô finalizando o Patrola, que vai ao ar amanhã. A tu acha o Patrola mais importante que o Brasil? Agora eu tenho certeza que o Patrola é mais importante que o Brasil. Tá, então vamos aos comentários abalizados. Não viu o jogo, então? Mas o Patrola vai ao ar amanhã às 10 da manhã, né? É, porque o Patrola vai ao ar às 10 da manhã. Independente. Com ou sem Brasil. Com ou sem Felipe Melo. Agora é sem Brasil. Tá e bem. Aí, o que tu achou do jogo, Rodrigo? Eu não vi, né? Olha, eu ouvi os gritos, achei bastante tenso. Não, eu achei tenso. Bastante tenso. E eu percebi ali um pouco de felicidade. Qual foi o melhor jogador em campo? Nos corredores, no primeiro bloco. Primeiro tempo? No primeiro tempo, é que eu tô com o programa na cabeça. Pra mim é bloco, não é tempo. E no segundo? E aí no segundo bloco já achei o troço meio decadente, foi caindo. Não, foi só tu, uma depressão naquele povo caminhando. Decadente, usou a palavra certa. É. Decadente, foi decadente o segundo tempo do Brasil. É. E agora... Aquela cena do Júlio César saindo desesperado ali foi decadente, cara. Vocês viram o Júlio César falando depois do jogo aí na Globo, quase chorando, tirando as luvas. Vimos, claro que vimos. Tava no ar. Saí fora, tava lá. Mas aos colorados resta o exemplo de 2006, né? Que o Brasil saiu da Copa e lá no final do ano de 2006, os colorados tiveram, pelo menos os colorados tiveram uma alegria. Não piora o que já tá ruim, Fetter, tá? Mas tem uma chance. Mas é o meu alento. Aí é o meu alento. Cara, o Olé da Argentina já mudou a capa. Agora tá o Brasil 2014 escrito em laranja. Ah, é? Pois é. Brasil 2014. Os caras são rapidinho demais. Vamos pensar pensar no lado positivo, tá? Vai voltar ao normal, as pessoas vão trabalhar no horário que elas têm que trabalhar. É, o banco vai estar aberto, o comércio vai estar funcionando. É uma vida. Os políticos não vão dar aumento pra eles mesmos. Exato. Né? Não, e como a gente também não iria receber nada com a vitória do Brasil, que diferença faz? Não, aí gente, eu discordo. Né? Eu acho que a gente ganha muito de chinelear os argentinos. A gente dizer pra eles mostrar duas mãozinhas assim, uma com cinco dedos, outra com mais um. Isso é o melhor. Não, mas o que me alivia é que o povo brasileiro não sabe ainda falar hexa, né? Então é melhor, a gente tem mais 4 anos pra ensinar a população boa, falar hexa, senão os caras iam gritar hexa! Vamos hexa, Brasil! E quem diz que não tem mais bobo no futebol, é só olhar pra esses torcedores que pintam a cara, né, meu? Que coisa mais tola isso, né? Não, cara, tu sabe que agora me deu um alento, assim, olhei as pessoas chorando, pintadas de verde e amarelo, olhei pro Piangas e disse, pelo menos eu não tô pintado de verde e amarelo. Pelo menos eu não tô pintado. Na final tu ia te pintar, né, Porã? Na final eu ia fazer coisinha, meu. Mas tudo bem, primeiro... daqui a 4 anos, quem tiver sorte e quem viver, verá. Ó, o Felipe Foquesato lança aqui a campanha. Filipão pra técnico em 2014. Demorou, né? E só jogadores que atuam no Brasil. Os ricões não merecem investir a amarelinha. Ah, mas não dá pra dizer que os caras não se esforçaram quando precisaram se esforçar. Eu fico imaginando agora, assim, vendo o futebol do lugar que vocês sabem que eu tô vendo, que é de longe, né? Eu fico imaginando agora como deve estar se sentindo o Dunga. Porque na cabeça do Dunga, eu imagino o seguinte, o cara meio que foi de contra ao que toda a opinião pública, imprensa e tudo mais, esperava do futebol. Sim. E lá dentro dele, ele pensava assim, eu vou ganhar, vou calar a boca deles. Eu vou calar a boca de todo mundo, como foi com o Zagallo aquela vez, mais ou menos, né? Que o pessoal que o Zagallo dizia, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Mas o Zagallo não ganhou, o Zagallo perdeu. Foi pra final. Mas aquilo acho que não foi na... Foi na Copa do Mundo, vocês vão ter que me engolir, não foi Copa América. Sim, foi na Copa das Confederações. Talvez na Copa América. O termo ficou muito, né? O Dunga não chegou a dizer isso, mas ficou, né? Ficou no ar. Então, mas, agora assim, ele deve estar sentindo uma dupla derrota pelo país dele, pelo derrota, time dele. O retrospecto tanto do Zagallo quanto do Dunga como técnicos da seleção é melhor que qualquer outro técnico da história do Brasil. O Dunga passou 3 anos e meio treinando na seleção, ganhou tudo. O Dunga e o Zagallo perderam a competição principal que jogou mas foi é a óbvio, Copa do mas Mundo. Mas ele chegou na Copa do Mundo com esse grupo porque tinha ganho tudo em 3 anos e meio. Qual foi o grande erro do Dunga? Foi a cabeça dura, foi ter ido... Convocação. Foi a convocação. A uma ideia fixa dele. Exatamente. Não abrir para, de repente, alguém que conhecesse mais. Ele podia pegar auxílio do Zagallo, por exemplo. Ou do próprio Filipão. Ou de gente que já teve lá e que já ganhou. Entendeu? E outra, né, cara? Ele não fez isso. Hoje, nitidamente, se sentiu a falta de opções no Banco do Brasil, mas né? Todo mundo não dizia, tinha, cara. Vamos botar jogar, alguém pra mudar esse jogo. Vamos botar o Ganso. Vamos botar o Ronaldinho Gaúcho. Vamos botar sei lá quem. E o Nilmar. Vamos ver a coletiva do Dunga. Vamos ouvir aqui a coletiva. Aumenta aí, KG, atenção, o volume. Atenção, coletiva do Dunga. Mas o KG baixou lá. Tem que aumentar um pouquinho. Manter a mesma forma de jogada do primeiro. O que aconteceu no vestiário, Dunga? Dunga, na preparação da seleção brasileira, no caminho até aqui... Ó o Boaz, Gaúcho. Méritos, vitórias sobre a Argentina, eliminatórias, Copa América, Copa das Confederações. Nessa Copa do Mundo, nessa eliminação... Que erros você cometeu que redundaram nessa eliminação? Erro que a gente não conseguiu manter a mesma concentração, a mesma forma de jogar do primeiro tempo. Sabíamos que uma Copa do Mundo são 90 minutos, né? São decididas em detalhes. E, infelizmente, a gente não conseguiu o nosso maior objetivo, né? Que era ser campeão do mundo. Mas, como tu falaste bem, conseguimos resultado nesses 4 anos, e talvez o maior resultado foi o resgate de jogar com a seleção brasileira. Se você entrar no vestiário agora e ver a fisionomia do jogador, poderias entender melhor. E eu me sinto muito orgulhoso de ter estado à frente desse grupo de trabalho com esses jogadores, com a dignidade que eles sempre se comportaram com a seleção brasileira. A expulsão do Felipe Melo, o quanto isso prejudicou a seleção brasileira, que o lance já havia ocorrido, ele foi lá e pisou no holandês, né? Numa atitude desnecessária e que, não sei, na minha visão, pelo menos prejudicou a seleção naquele momento, porque jogar com 10, né, um momento decisivo de uma Copa é complicado para qualquer seleção. É, se jogar com um jogador a menos numa Copa do Mundo, com jogadores de qualidade da outra parte, sempre dificulta mais, né? Mas desde o início do jogo, em intervalo, a gente comentou que o juiz estava sendo bastante pressionado e algumas faltas que não eram ele estava marcando. Inclusive, tive que trocar o Michel, porque tinha levado um cartão amarelo, onde que nem falta foi, né? Não é uma desculpa, mas acontece. A gente gostaria que não, isso não, se não, não, não acontecesse, se fosse diferente. Mas só quem está lá dentro de campo é que pode ter uma noção melhor. Dunga, na cobertura da seleção a gente observou uma série de mudanças. Mudança de comportamento, de tratamento da comissão técnica com a imprensa, enfim. Ao momento em que a gente é eliminado de uma Copa do Mundo como agora, você chama a responsabilidade para você, como você chamou a responsabilidade de tudo que foi mudado no Brasil nessa caminhada até aqui? Sem dúvida, sou o comandante da seleção brasileira. Peraí, deixa a gente ouvir. Todas as decisões que eu tomei foi em prol da seleção que nós tínhamos que fazer, tinha que ter privacidade, tinha que treinar, e tudo que nós programamos foi feito. No respeito ao trabalho da imprensa, imprensa, seleção. Nos momentos que eram colocados a vocês, todo mundo foi lá, atendeu a imprensa, o momento que podia olhar o treino foi olhado. Acho que não fizemos nada muito diferente que as outras seleções fizeram aqui na Copa do Mundo. Dunga, eu queria que você avaliasse qual foi a parcela de culpa do Felipe Melo. Gostaria de uma análise sua também do desempenho do Gilberto Silva, e gostaria de saber sobre o futuro da sua carreira, se você já pensou. Bom, o desempenho do Gilberto Silva está aí. Se você pegar as estatísticas da FIFA, foi sempre um dos jogadores mais regulares até o momento. Como comandante, eu acho que é culpa de todos nós. Lógico, eu levo a maior parte. Agora seria injusto eu falar alguma coisa do Felipe, porque quando a gente ganhou todo mundo. Não foi a primeira vez que um jogador é expulso durante a Copa do Mundo ou uma partida. Então, a responsabilidade é de todos. Quanto ao meu futuro, já se sabe bem, quando eu cheguei na seleção, que eram 4 anos que eu ia ficar. Dunga, pessoa esquerda. O Brasil perdendo de 2-1, Felipe Melo expulso. Você tem a opção de Nilmar, troca para o Luiz Fabiano e encerrou por aí a substituição. Não havia opção, no seu entender, para fazer uma terceira substituição capaz de tentar modificar a situação do Brasil? Com a menos fica difícil. Os jogadores, e tentei colocar um jogador de mais velocidade para se juntar com o Kaká e com o Robinho, que eram de velocidade, já que o Daniel teve que fechar mais pelo meio, ficar mais perto do Gilberto Silva. E às vezes você trocar faltando 5, 10 minutos não é que possa resolver muita coisa. Você, até o jogador entrar na partida, até entrar na dinâmica da partida, se leva mais tempo. Dunga, Dunga, por favor. Você foi um vencedor com essa seleção tantas vezes que talvez você tenha preparado o time para um empate, uma virada, uma derrota. Aí o time ficou nervoso, né? Eu saquei que você ali do lado do campo estava um pouco também agitado, porque claro, estava atrás. Você acha, ou admite, que teria faltado esse pequeno detalhe, quer dizer, preparar o time para uma virada dentro do jogo? O time ficou nervoso, Felipe, uma adversidade, né? Talvez. Bom, primeiro que ninguém prepara um time para perder. A gente prepara o time sempre para ganhar. Você tenta motivar os jogadores para buscar o resultado. É lógico que esse nervosismo veio pelo fato do adversário virar e que o comprometimento que esses jogadores estavam tendo na seleção brasileira. Se você pegar a história da seleção, poucas vezes uma seleção ficou 52 dias sem folga, sem nada, e ninguém reclamar. Poucas vezes você vê na seleção brasileira ficar 52 dias, não foi a primeira vez, e não tem nenhuma polêmica. As coisas transcorreram normalmente como tem que ser, com muita transparência. E aí é óbvio que muitos jogadores olham essa Copa do Mundo, vinham essa Copa do Mundo como a grande oportunidade na vida de cada um, de fazer a sua história dentro da seleção brasileira. Então, isso acaba acontecendo o nervosismo. Você começa a querer acelerar o jogo, querer fazer as coisas, muita falta, muito truncado, o jogo não andava, cada falta demorava 10, 20, 30 segundos para dar seguimento, o juiz dava explicação, por que ia dar falta, por que não, apitava para lá e para cá. Isso acaba fazendo com que o jogador vai ficando nervoso durante o jogo. Tá aí o técnico Dunga. Muito bem, tá aí o Thiago Leifert encerrando a entrevista coletiva do Dunga na Rede Globo. Deu pra ver que o Dunga sai, né? O áudio continua. Sim, sim, já vou tirar. Deu pra ver que o Dunga vai sair do comando da seleção, ah, né? Vai, pelo amor de Deus. Perguntaram, né, pra ele ali aí qual é o seu futuro, Dunga. E ele falou assim: bom, desde o início eu já sabia que meu tempo era de 4 anos aqui. Sim, então, uhum. Dunga não é já mais era. O técnico. Vamos, vamos ativar direto brasileira. Lá, vamos sacar como é que tá o calor da situação com o Potter, direto da África do Sul. Fala, Potter! Boa tarde, gente, tudo bem? Tudo tranquilo, queridão. Tu tá bem aí? Qual é que é o clima aí, Potterzinho? Tô bem, cara. A gente tem muito acesso aqui à torcida, né, de alguma forma, assim, porque a gente pode andar no meio deles, dentro do estádio até, e a torcida brasileira saiu rapidamente, só ficou a holandesa fazendo uma festa, aliás, uma bela festa, e a gente tem mais contato também com os jornalistas. Todos eles pareciam que esperavam por isso. Não porque queriam, quer dizer, não porque sabiam que isso podia acontecer, mas também havia uma torcida, né, pelo clima que se criou, principalmente nesses últimos dias, na verdade desde a convocação, né, que vem uma crítica e tudo mais, né. Hoje se viu que o Dunga não fez uma boa, né, convocação, porque na hora que precisou mudar o jogo não tinha quem criasse, quem fizesse alguma coisa, mas é uma crítica geral, assim. Ouvi agora há pouquinho aqui o Luiz Fernando Veríssimo, né, cronista, falou a mesma coisa. O pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, obviamente, muito mais, até consegue enxergar de alguma forma um tipo assim, o futebol, às vezes, ele transcende, ele vai muito mais na vaidade, né? Tipo assim, eu sabia que isso ia acontecer, não a tristeza em si. O torcedor fica triste, fica feliz, né? Tava tomando um trago antes do jogo, todo mundo feliz lá, e aí tá tudo bem, entendeu? Aí perde, aí tem que achar culpados, né? E a gente já começou a catar, né? Eu começo a batizar humildemente essa era da seleção brasileira de era Felipe Melo. Tava nos ouvindo, ouvindo, né? Pois eu acho que isso aí tá dentro de cada um, né? Porque é uma ligação com o Dunga perfeito, né? Eu comecei a escrever o textinho aqui e nada foge disso, né? O Felipe Melo, ele não é um grande jogador, ele é um bom marcador. Meteu uma bola a la Gerson no primeiro tempo, inacreditável. O Brasil, aliás, fez um primeiro tempo mágico. Sim, e aí em duas bolas aéreas, o Júlio César falhou. O melhor primeiro tempo da Copa do Brasil, né? Foi o melhor jogo do Brasil. Eu acho que o melhor primeiro tempo do Brasil na Copa inteira. Muito tempo contra exatamente, na, né, Copa inteira. E aí daqui a pouco dá uma virada no jogo completamente. O Júlio César falha que nunca falha, né, cara? Aquela culpa ali não foi do Felipe Melo, né? Foi mais o Júlio César, né, que saiu muito mal, né? Mas e aí depois mais uma bola aérea, o Schneider tem 1,70m, cara, dentro da área, cabeçou sem pular, num desvio de bola, né? Mas é uma tristeza estranha, assim, eu nunca tinha visto isso. Talvez a gente, como a gente está pertinho de tudo aqui, né, vê que a imprensa, eu acho que isso tem que ser assim mesmo, a imprensa não pode ser torcedora, né, mas ela também não pode ficar muito feliz, assim, né, quando uma seleção, mas cada um tem a sua ideia e tudo mais, né. Deixa eu tentar falar com o Tostão. Tostão? Não? Tá triste. Tostão não quer falar, tá triste, Tostão? Tostão é craque, né? Sim. Tostão fez assim com o dedo pra baixo, assim, né? O Tostão é um craque, né? Que foi campeão em 70, ao lado do Pelé, do Jairzinho, do Gerson, do Rivelino. Né? E a gente tá. E ele sabe o quanto um time precisa de craque. O Brasil sempre ganha a Copa do Mundo com craque. Todas elas. Os 5 títulos teve a mão de. A mão, o pé, né? Na verdade, de um craque, ou até a mão, né? Tafarel e tudo mais. Essa a gente não tinha, né? Ou até a gente tinha, né? Mas aí o Kaká não foi tão bem assim. E aí esse é o clima aqui, gurizada, de uma tristeza, e agora daqui a pouquinho todos torceremos para o Uruguai, obviamente, né, para ver o Uruguai e Holanda. Daqui a pouco nós somos que nem o Mick Jagger, né, todo mundo que a gente torce tá se ralando, né. Tomara que o Uruguai não saia. O Mick Jagger não tava no estádio hoje, viu, não bota a culpa nele. Não tava sim, mostraram ele, cara. Ele e o filho, eu não Lucas, acredito. Com a Lucas, camisa do Grêmio, Potter. Não, camisa do Brasil. Então a informação aqui da FIFA... A torcida do a FIFA, então, ela deve ser uma por segurança, né? Porque os jornalistas perguntavam se ele vinha e eles falaram que não vinha. Mostraram Mas ele tava não. também no 3-0 do Chile, né? Ele tava no 3-0 do Chile, né? Sim. Então, não é o Mick Jagger o culpado. Talvez seja a Luciana Gimenez a culpada. Pode ser, eu acho que sim. Mas é isso aí, é uma tristeza com uma tristeza estranha, assim, né? A coletiva do Dunga foi absolutamente tranquila, nada demais, né? E os jogadores saíram muito tristes. Uma coisa que eu notei, ninguém foi cumprimentar os caras da Holanda, assim, foi uma tristeza quase sem lágrimas. Eu notei, acho que o Kaká, né, saiu um pouco chorando, Daniel Alves, talvez uma coisa ou outra. O Júlio assim, César, mas bastante abalado também. Júlio César fez questão de chorar pro Tino Marcos. Ele na frente da câmera. Quando tava filmando, aí o Tino Marcos assim, não precisa falar. Eu, e o Júlio César, não vou falar. Vocês estão sendo maldosos com o cara. Não, o cara tava mal. Não, ele lembrou que atrasou o pagamento dele da Inter de Milão também. Não vai receber em dia, cara. É complicado. Opa, Suzana Werner, né? Isso, oi, fala. Potter, e só agora para a gente entender melhor essa coisa da imprensa brasileira, muda alguma coisa em relação à cobertura da imprensa brasileira na Copa? Diminui o número de profissionais, o ênfase é o mesmo, o mesmo espaço nos órgãos gerais de imprensa? Como é que fica? Eu acho que diminui em geral, assim, né? Principalmente nos espaços onde o esporte ocupa aquilo que não era do esporte. Né? Nos cadernos esportivos e tudo mais, vai seguir aquela normalidade, porque é uma competição, a Copa do Mundo. Agora, por exemplo, o Jornal Nacional já diminui totalmente, né, o espaço. Talvez o próprio Pretinho, né? O nosso momento Bola nas Costas volta. O Pretinho. Né? Tu tá voltando, né? Quando daí, Potter, agora? Aí que tem, cara, tem um detalhe. Não há voos de volta, não tem como sair da África do Sul. Ao menos a minha passagem está de volta. Só para vocês terem uma ideia, a minha passagem está marcada para o dia 16 de julho, uma semana depois da final. Então tu faz o seguinte, tu pega o Fernando Reck, o nosso cinegrafista, e vai fazer umas matérias aí pro Patrola agora. Tá? Deixa que eu edito, deixa que eu edito. Eu já tô te mandando as pautas por e-mail, fica bem tranquilo. Depois de amanhã eu vou em Jeffreys Bay, né, que é uma das maiores praias de surf do mundo. Vai surfar lá. Né, vou surfar. Também vou obviamente fazer safari com o Lucianinho, né? Ir nos leões com o Lucianinho. Lucianinho Périco da Rádio Gaúcha, quem não conhece, tem 2,09 metros. Né? E é a minha segurança, de alguma forma. Se um leão olhar pra mim e pro Lucianinho, ele se atraca no Lucianinho, né? O Lucianinho é um búfalo, né? Aí vamos começar a descobrir coisinhas por aqui também. Aula de cricket, que é um esporte aqui. Potter, também. Começou tua alegria agora, Potter. Começou tua diversão. Agora sim, né? Começou da rodada. E principalmente vou conhecer boates aqui, né? Porque a gente trabalha 14 horas por dia, legal. Né? Tô bem, que é a melhor parte. Ô, Potter, melhor parte de tudo. O negócio é o seguinte, meu, tá na hora de fazer o show do intervalo aqui, tu quer voltar depois, não? Eu tô ligado com vocês, não sei se vocês vão continuar falando de futebol. Fica pendurado aí, então, fica pendurado. Ah, hoje não tem o que falar, hoje é futebol, velho. Hoje vamos esgotar, nós vamos bater um papo, inclusive, com o Ronaldinho Gaúcho, que tá em Floripa. Olha aí, ó. Daqui a pouquinho a gente vai ligar pra ele depois do show. Bem, né? Tá em Porto Alegre? Tá em Porto Alegre. No sítio, mas igual vamos ligar pro celular dele daqui a pouquinho, estamos trocando uma ideia com o Ronaldinho Gaúcho. Fica ouvindo aí, tá? Vaca holandesa lá no sítio dele. Valeu, daqui a pouquinho voltamos. Vaca holandesa tem bastante. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Pretinho Básico. Não desliga o rádio, fica aí com a gente. Atlântida. Brasil! Essa vinheta tá meio escabida. Tá fora do tom essa vinheta aí. Vamos arrumar rapidinho aqui. Link. Apaga uma, só um pouquinho, ao vivo aqui. Apaga, não é do planeta, não é do planeta. Agora sim. Muito bem, estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico para todo mundo pelo atlântida.com.br. Vamos dar mais uma voltinha ali na África do Sul, doutor Alceu. É bapa mesmo, vamos ver o que o Potter tem a nos dizer ali, vamos ver. Falei com a Deus. Agora no Pretinho Básico. Entendeu? Aprendeu a Deus. Agora tá tudo bem então, doutor Alceu. Ela vai ficar até o fim da Copa, doutor. Vai ficar até o fim da Copa. Ela tinha comprado os ingressos já, doutor Cagê. Aí vai ter que ficar mesmo, claro. Pra não perder o dinheiro. Tá certo. Né, doutor Alceu? Tá bom. Vai ficar pra conhecer um amigo novo. Um amigo novo! O Johnny. É o Johnny Negão. Johnny Negão. Johnny Big Black. Então, ele é o Johnny Trilegs. Não entendi o Trilegs. Eu não entendi o sobre nome da família. Trilegs. Tá bom, doutor Alceu. Potter, tá aí, Potter? Tô aqui. E aí, como é que tá? Mudou alguma coisa aí? O juiz voltou atrás no resultado do jogo? Vai ter jogo de volta, Potter? Nada. Jogo de volta, não tem, né? Pra... Putz. E aí, se fosse fora de casa, era um belo resultado do Brasil, né? Fez um gol fora de casa, né? É. Só com 1-0, matava o jogo. Tá na hora de rever, tá na hora de rever esse regulamento da Copa, né, cara? Ô, meu, eu queria só pedir um toquezinho pra você que tá em Floripa aí trabalhando no prédio da TV e da rádio, dá um toquezinho no Padilha. A gente tá precisando falar com o nosso querido Padilha. Pro Padilha ligar aqui pro interno do estúdio da Atlântida Porto Alegre. Obrigado. Ou pro Piangers aqui, ou Padilha. Ou pro Piangers, estamos precisando fazer um contato com o Padilha. O Fernando Vanucci acaba de dizer que o Brasil é logo ali. É logo ali. O Brasil é logo ali. Ô, cara, eu tenho aqui, ó, eu lancei uma lebre aqui no intervalo. Não, é na final da Copa que ele fala isso. Ela fugiu, desceu a correr ali, bateu a lebre do porão. A Suzana Werner não dá sorte pro Brasil, cara. Ela estava em 98 com o Ronaldinho e está com o goleiro Júlio César. Ô, Ronaldo, tu já passou ali, né? Não dá sorte. E agora quem tá pegando é o Ganso. Depois que eu passei ali, ficou mais fácil pro Júlio César passar. Não, e o mais engraçado é que pelo Twitter, o gordo Ronaldo deu um conselho pro Felipe Melo, né? Não passe as férias no Brasil. Eu falei pra ele, Felipe Melo. Ah, sério? Te liga, Felipe Melo. Não passe as férias no Brasil. Cara. Ô, Potter, quer falar mais alguma coisa? Eu quero te liberar aí, mano. Não tem por que ficar pendurado aí. Deixa o Potter. Não, mas eu gosto de ficar ouvindo vocês. Faz de conta que eu tô no programa aí sentado com vocês, a gente vai participando. Então eu vou te deixar, vou deixar o canal aberto aí. O Grafite, ele vai largar o futebol e vai abrir uma oficina agora, vai se chamar Oficina de Grafite. Ô Maurício, tem algum comentário dos nossos ouvintes? Muita aí, coisa, cara. Diz o Vitor tá dizendo aqui, ó, que o novo técnico da seleção já tá escolhido. É o Leonardo, que era do Milan. Mesmo? Tá brincando comigo, velho. Então bota o Jorginho. O Leonardo foi um fracasso no Milan. Esse mesmo? Então, esse mesmo. Parabéns, viu? O cotovelaço. Não, sabe o que é? Agora começam todas as conspirações possíveis, né? Eu botei um postzinho no blog, o primeiro que aconteceu, dizendo que a Copa foi comprada. Porque uma quarta de final era da Nike, né? Holanda e Brasil, a outra da Puma, sim. Uruguai e Gana, e as outras duas são da Adidas, né? Argentina e Alemanha. Me ajudem, falta um jogo Espanha, que é. Espanha e Paraguai. Mas o Espanha e Paraguai. É Puma, cara. Não, o Paraguai é Adidas. É Adidas, né? A outra coisa que começa a falar também é que o Brasil na próxima Copa tem que jogar com jogadores do Brasil. Não, o Júlio César é o melhor goleiro do Brasil, o Maicon é o melhor lateral direito do Brasil, o Juan e o Lúcio são dois baita zagueiros, o terceiro zagueiro, o Thiago Silva, também joga fora, é um baita zagueiro. O Felipe Melo joga muita bola também, tem que... Olha a bobozela aí, Potter, cuidado! E o cara levou uma mijada, viu, cara? Aqui dentro não pode. Bem feito. São os holandeses, né? Jornalistas holandeses. O Mick Jagger vai lançar uma nova música, agora é Cold Feet. Pé frio. E outra coisa também, né? E os caras ficam falando, por exemplo, assim, né, que tem que... Os jogadores que jogam na Europa não tem mais espírito. Todos os jogadores holandeses jogam na Europa. Exatamente. Né? A maioria dos jogadores... Meu Deus. Mas vem cá, pô. Que lógica, mora, cara, na Europa, que lógica, né? A maioria, cara, também mora. Não, né? eu tô destruindo, com medo, por exemplo, em 2002, que o Brasil... Em 2002 o Brasil foi campeão... E a maioria dos jogadores do Brasil jogava na Europa. É que começa aí uma falação. O Brasil tinha técnico. Todos os jogadores da Alemanha jogam na Alemanha e mesmo assim tem espírito de equipe. Cara, não, mas assim, o que não dá pra se dizer é que os caras não tenham retomado o orgulho de vestir a camisa da seleção. Eu acho que, assim, das últimas gerações perdedoras que passaram aí, essa talvez seja a que tá mais sentindo mais essa digna derrota. Porque em 2006 a gente sabe o que foi aquele oba-oba que e foi. E tem outra coisa também. A gente falava antes, né? A gente falava antes que o Dunga tinha errado na convocação, porque daqui a pouco ele podia precisar de qualidade, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu. Tem outro detalhe, cara. Isso ficou claro hoje. Tá rotando. Oi? Tu tá rotando? Não. Que nojo, não. O sinal passa por um oceano, né, cara? De vez em quando dá uns cortezinhos, assim, eu acho. Isso aí vai, não, pode... se arrotar, eu não vou mais arrotar. Aí eu perdi a linha de pensamento agora. Ainda bem. Você perdeu a linha, Potter. Ah, cara. Pô. Ó, o novo hit da Olha África. Só, meu, olha só. Eu gostaria de pedir pra deixar o Potter falar. O cara tá lá na África, no meio do olho do furacão. Vamos deixar o cara falar. Fala, Potter. Eu tava pensando alto. O Porã falou numa coisa importante do orgulho. E aí me ajudem a recuperar o pensamento e o orgulho do Brasil e tudo mais. A gente tava falando antes de... Peço pros caras ficarem quietos, tu chama os caras de volta, mano. Antes eles atrapalharam. É que eu tava conversando com o Potter, né? Eu tô com saudade dele, deixa eu falar com ele. A gente falou, né, sobre essa, porque essa seleção talvez seja a que mais esteja sentindo essa derrota justamente por ter retomado o orgulho de vestir vestia essa camisa da seleção. E tanto é que em 2006 foi aquele oba-oba, aquela festa, ninguém tava nem aí, cara, entendeu? Eu acho que é isso. E foi aí que encerrou a minha... tava falando da falta de qualidade da seleção. Ah, pode. Exato. E hoje exatamente. Saltou aos olhos. A gente começa a achar um monte de problema e tudo mais, e era um jogo de futebol e o Brasil perdeu por não ter qualidade de futebol. É simples, não. Não faltou raça, não faltou vontade, não faltou organização, foi tudo certinho. O Dunga não fez um péssimo trabalho. A clausura que o Dunga impôs à seleção é um ponto positivo. Exatamente, porque o Brasil foi batido. A gente falava assim, ó, o Brasil tem um bom time e pode ser batido. O Brasil foi batido. A Holanda tem um baita, quer dizer, tem um bom time também, nada demais, com dois caras que jogaram muito no segundo tempo hoje. Nem jogaram no primeiro tempo. O Snyder e o Robin não jogaram. O Robin parecia um craque de vidro, né? É, qualquer coisinha já pulava, parecia uma bichinha jogando assim. No segundo tempo jogou muita bola, puxou o jogo pra ele, fez com o Felipe, irritou o Felipe Melo, tirou o Michel Bastos por causa do amarelo, que ia ser expulso, e as coisas aconteceram porque o futebol da Holanda foi melhor. Não tem nenhuma, nada de conspiração. Futebol às vezes, a 2006, tudo bem, houve uma desorganização e tudo mais, tudo errado, uma baderna. Agora não, o Brasil perdeu dentro da bola, passou a Holanda, que tem um time bom, que talvez ganhe o Mundial. Aliás, para que ganhe, né, que para ganhar um time, mais um time, né? Não, Uruguai. Agora Uruguai. Uruguai, óbvio. Não, Uruguai ou Argentina, né, que é na boa, tem que torcer para time que joga para frente. Quer dizer, joga para frente, não. Time que joga... Não, aqui por ano, assim, ó, sabe o que acontece? É, quando a gente tá... isso acontece quando a gente tá mais próximo, assim. Quando tu tá numa Copa do Mundo, e eu senti isso aqui, eu pensei que era mentira. Tu começa a pedir, quer dizer, para ti mesmo, e obviamente que fazer uma força olhando pro campo, que apareça futebol. Sim. Porque é muito ruim, cara. Uma competição começa a ter time ruim. Boa. Por exemplo, o time de Portugal só se defendia. É, tinha uma bicha no ataque, vários, que só se olha no telão há 4 anos, entendeu? Mas... fica cospe, depois dá um cuspão no câmera e não joga nada. E o resto, 10 jogadores atrás. Quando o Portugal cai fora, ainda bem que caiu o Portugal fora. Não vai fazer falta nenhuma. O tiro não fica cuspindo, assim. É, mas é o Cristiano Ronaldo, é uma bicha baixa. Quando ele foi eliminado, ele cuspiu. Não cuspiu na câmera, ele cuspiu no chão. Então é tão bicho. Nos pés assim, do campo. Potter, mas... Porra, tá lindo isso, Potter. Potter. Tá maravilhoso. Cara, eu tem que ter calma, cara, e paciência com o Porazinho, que o Porazinho, de nós aqui, cara, é o mais emocionado, é o mais, já falei, é o mais coração. É o mais brasileiro de nós. Eu só quero, cara, falar com o saiu, Potter. Saiu o juiz pra Alemanha e Argentina. Opa. Amanhã. Steve Wonder vai apitar o jogo. Pera aí, deixa eu falar. Potter, tu tá me ouvindo bem aí, Potter? Tô te ouvindo ótimo. Deixa eu te dar a manchete do Olé neste momento, do site Olé neste momento. Olé, o jornal da Argentina. Se deita pouco, né? E o Olé diz assim, ó: laranjaço histórico em Port Elizabeth. E aí, em cima, Brasil 2014 em laranja. Naranja. Ô, meu, demais, né? Tem um ouvinte aqui que mandou um e-mail bem legal, poder. Acompanha aí, o Yuri Brito. Tá, com toda a tristeza e tal, vou me imaginar uma final de Copa do Mundo. Ele manda 3 possibilidades aqui, ó. Alemanha e Holanda, uma revanche legal histórica, pra né? Cacete, porque a Holanda perdeu por 2 vezes. Não, uma vez. Não, uma vez, 74, laranja uma mecânica. Vez, 74, a laranja mecânica 74. Perdeu pra Alemanha. Né? Alemanha e Holanda é uma final que todo mundo quer ver, né? Sim, com certeza. Final. Uma outra ótimo possibilidade de final, Argentina e Uruguai. Daí sai um tricampeão, porque os dois com são certeza bicampeões. Argentina e Uruguai. Legal. E uma terceira possibilidade é Espanha e Holanda. Que é dois times muito bons que não são campeões. Vai ser o primeiro campeão mundial. Sempre beliscaram e não chegaram. E a Argentina, não sei se vocês já perceberam, a Argentina está há 24 anos sem ganhar um título, como ficou o Brasil. 24 anos. De 70 a 94. Ah, eu vou torcer para a Argentina. O Uruguai há 40 anos não ia para uma quartas de final e há 40 anos não vai para uma semi, né? Porque a última foi em 70. E o Lelê tem uma informação importante aqui. Fala aqui, Lelê. Impressionante como tá quietinho. O Lelê tá aqui, Paté! Eu não sabia disso, cara. Tô triste e tenho uma... Eu e o Cagê depois vamos dar uma banda no centro ali, fazer uns discos e tal. Mas eu tava me dando conta de uma coisa agora, cara. O Simon pode ser o árbitro da final. Pode. Tá agora, bem contado. Ficou pra isso. É, bem contado. Agora... Ficou pra isso. Então vamos torcer pra ele fazer um gol, pelo menos, né? Não, o Simon não, é juiz. Rodar, rodar, rodar, rodar, rodar. Entenderam a minha brincadeira. É por isso que a Rodaica tá aqui, pessoal. Eu tenho mais uma pergunta pra fazer. Que lugar que o Brasil ficou, então, agora na Copa? Só pra saber. É, entre os oito. Tem a disputa do oitavo ou sétimo, né? Tem a disputa do oitavo agora. Não, eles calculam, Rodaí, calculam mesmo. O Brasil perdeu de 2-1, entendeu? É saldo de gol? Não, saldo de gol. Número de pontos. O único brasileiro que pode fazer gol ainda, se não estou enganado, é o Cacau. Da Alemanha. Da Alemanha, exatamente. Ainda pode. É. Na verdade, se, por exemplo, se Gana perder de 3-2 para o Uruguai, Gana passa o Brasil, porque fez mais um gol que o Brasil, entendeu? Sim. Mas não pega o histórico. O Brasil pode ficar de quinto a oito. Quinto ou oitavo. Está muito bem colocado para ser quinto, porque o saldo do Brasil é de um gol a menos. Mas não existe, né? Não existe. Mas não pega o histórico anterior da Copa? Não. É, tem tudo, Maurício. É tudo. Não sei. É tudo. Quinto lugar já está mais do que bom, né, gente? Não vamos querer também ganhar todos. Todas. Quinto lugar. Pô, pega o orgulho de ser brasileiro. Pega uma preda Libertadores, não. É verdade. Não, aí que tá. Esses dias eu recebi um papel aqui da FIFA que vai colocando as posições. Eu lembro de ver os quatro rebaixados, se tivesse, né? Aí tinha Coreia do Norte, Camarões e tinha um time grande entre os rebaixados. A França. Eu acho que é a França. Agora tá repetindo o gol aqui, cara. Cara, a bola que o Felipe Melo meteu. O Felipe Melo, ele foi do céu ao inferno. É verdade. Que o Brasil fez o primeiro tempo que parecia, se fosse 3-0 pro Brasil, tava tudo tranquilo. Aí que tá, por isso que não dá pra se criar muitas teses, né? O Brasil fez um belo primeiro tempo, a Holanda fez um belo segundo tempo e aí tudo tá errado, como tudo estaria certo se fosse ao contrário. Sim. Né? O Brasil passou por cima no primeiro tempo. Agora o Felipe Melo, ele foi do céu ao inferno. Ele podia calar a boca de todo mundo mesmo. Eu sou um crítico do Felipe Melo, eu acho que ele não é um grande jogador, sabe? Bom marcador, um bom número 5. Só o Porã acha. Só que eu acho que ele tem... Eu acho que ele tem um descontrole emocional. E esse descontrole isso a gente falava. E hoje, hoje ele provou exatamente isso. Ah, mas o Dunga era um cara que dentro de campo, Rodaica, assim, sabe? Ele sempre foi um cara de alguma forma. O Dunga nunca te xingou na coletiva. Não, mas eu não sou burro, eu não pergunto, né? Porque basta perguntar pra correr perigo com o Dunga, né? Fala assim, bom dia, Dunga. Bom dia por quê? Bom dia por quê? A gente tá lançando uma campanha nesse instante pra cidade de Canela fazer uma homenagem, entregar a chave da cidade pro Felipe Melo. Felipe Melo vai ser o cidadão de Canela, Felipe Melo. Estamos fazendo a campanha. Atenção, mundo... prefeito de Canela. Vamos fazer essa campanha, vamos filmar isso. O Felipe Melo recebendo a chave da cidade de Canela. E já pode passar as férias lá, né? É, olha isso. Aí, bem escondido. Todo mundo gosta de achar culpados, né? Né? Todo mundo agora, os ouvintes, ele tá agora, tá, mas o culpado é tal, essa culpa é dividida, não é só uma só. O Felipe Melo tem culpa, o Júlio César no jogo de hoje teve culpa, o Dunga teve culpa, convocou mal, convocou mal a seleção, o Dunga tinha belos número 11, né? O Ronaldinho Gaúcho teve culpa, porque ele teve 3 anos ao lado do Dunga e nunca fez nada, o Adriano teve culpa. Roberto Carlos que arrumou com a certeza. Meia. Não, mas arrumou a meia tá também, teve certo, culpa. Tá certo, total. Certo? Tô contigo. Se um monte de gente tem culpa, tá certo. É futebol, perdemos na bola. É isso aí, segue a vida. O goleiro de 1950 lá, o Barbosa tem culpa. Também tem culpa. Barbosa. Até morreu, coitado. Fala, Lelê. Tá repetindo aqui. Oi, fala, Lelê. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, cara. Pra gente que viu pela TV aqui, cara, me pareceu, assim, que o... me pareceu que os holandeses bateram demais o jogo inteiro. Sem serem punidos pelo árbitro. Eu queria a tua opinião sobre isso. Acho que não, cara. Eu acho que foi um jogo... O juiz era muito fraco, né? O juiz japonês é um juiz novo, né? E ele apita muito de longe a partida, cara. Sabe? Isso a TV não mostra no campo. Quem vai em campo sabe disso. Dá pra observar melhor, né? Ele sempre tá muito longe. Ele fica numa área de intermediária e não vai pros cantos. Pode observar o Carlos Simon. O Carlos Simon, ele sai pros lados do campo pra observar mais de perto, sabe? Claro, não, e eu acho que todos os jogadores notam quando o juiz é fraco. E aí eles chegam mais firme. Mas não sei se foram só os holandeses, sabe? O time holandês é muito duro. A zaga é muito dura, né? Muito firme, assim, né? Claro. Eu acho que sim. Tá repetindo a imagem do Dunga saindo aqui, vocês viram quem abraça o Dunga, né? Dunga sai bufando, Jorginho, assim, numa tristeza. Jorginho. O Jorginho, que é bruxo dele, saiu ali abraçando. Cara, na boa, o Dunga fez um bom trabalho na frente da seleção brasileira. Ele aprendeu uma lição hoje, como o Dunga sempre aprende, daqui a pouco dá uma reviravolta na vida dele. Ele foi, como é que eu posso dizer? Foi teimoso, cabeça dura. Foi cabeça dura. Não soube dividir responsabilidades. Tem que ser cabeça dura. Exatamente, pra ser, por exemplo assim, ó, mas que seja cabeça dura como o Filipão. O Filipão disse pra todo mundo que não levaria o Romário e que recuperou o Ronaldo e só recuperou isso. O Rivaldo. Só faltou isso pra ele. É. Faltou tipo assim, cara, eu vou ter que apostar. Eu não tenho carta pra ganhar a Copa do Mundo. Em 58 tinha Pelé, Didi, Garrincha. Em 62 tinha Garrincha. Em 70 tinha Kaká, né? Quase era todo o time craque. O cara do ele apostou, cara era o Kaká. Mas tem que ter mais gente, Pedro. Não, mas tem mais, gente, né, Potter? Tem mais gente, cara. É só tu saber o Robinho não é craque. Não tô falando do Robinho. Não, então tu concorda comigo. Pô, Lúcio, tá concordando comigo, exatente. Mas o Lúcio, Lúcio faz o não, gol. Não, o cara que vai fazer tu ganhar uma Copa do Mundo, porra. O cara pois que vai fazer ganhar a Copa do Mundo é o Snyder, é o Robin, é o Messi, é o Tevez. Esses vão fazer ganhar. Gol, entendeu? Que é aquele que fica mais perto da goleira, não é isso? Cara, o melhor é a Rodaica. Que é o Simon, né, Rodaica? Se fosse o Simon, qualquer um, claro. Mas um cara que recebe a bola e bota dentro da galera, que é o que determina o jogo. Cara, e o mais legal de tudo é que tá empatado o Brasil e Holanda, né? Duas eliminações pra cada um, né? O Holanda tirou o Brasil em 94, 2010, e o Brasil tirou o Holanda em 94, 2010. E vamos combinar, 2010. É sempre um jogão, né, cara? Tá precisando de mais um Brasil e Holanda, e tomara que seja em 2014. No segundo tempo, o Brasil se abalou muito com o gol, cara. O Brasil perdeu o jogo pelo emocional. O Brasil perdeu esse jogo, cara, porque assim, ó, tava tudo bem, primeiro tempo brilhante, o melhor primeiro tempo do Brasil em toda a Copa, e aí os caras teve um gol contra, né, foi contra, bateu na cabeça do Felipe Melo, a seleção ficou culpa totalmente, do Júlio César. Ficou totalmente abalada, né, faltou segurar no peito, né, cara, e dizer, não, vamos botar a bola no chão e vamos jogar, só que aí os caras perderam a cabeça, perderam o controle, Felipe Melo foi expulso, abriu um buraco no meio de campo e aí deu, né, meu, deu. Ô, Potter! É, bom, tu vai continuar o teu trabalho, continua aí, né? Continua. Então a gente vai de qualquer forma a gente vai pra Cape Town, né? Pra Cidade do Cabo, e aí tomara que o Uruguai passe pra eu ver, não ver Gana e Holanda, sim ver Gana e Uruguai, né? Tá, e Uruguai e Holanda. E depois a gente volta... É, desculpa, Uruguai e Holanda. E tu segue com o teu posto avançado pra entrar aqui no Pretinho, é isso? Exatamente, tá, tudo igual, sem então o Brasil. Tá. Segue a vida até o fim da tua estada aí sem o Brasil. Vamos nós, vamos fazer o nosso trabalho jornalístico, tá bom? Isso aí. Grande foi um prazer. Poder. Valeu, mano, beijo. Agora que beijo, valeu, gente. Agora que o Brasil está fora da Copa, vamos falar a verdade. Na verdade, o Potter está aqui com nós. Não. Pode entrar. Ele foi só um copinho no microfone. Assim, ó. E parece que ele está lá na África. Não. Mas esse som não é o dele. Aí não. É só tu fazer um delay. Como é que tá aí, homem? Aqui tá muito frio. Não é verdade. Jamais pagaríamos este vale para a nossa audiência. Fala, Potter. Parece que o Almir chegou no intervalo no ouvidinho do Felipe Melo e falou assim: Felipe Melo, é só chegar, o juiz é de nada, não vai te expulsar. E pelo menos o Extra já tem um anúncio pronto, né, gente? Verdade. Tá, faz uns vídeos com umas holandesas agora, pelo menos isso, né, cara? Eu fiz, cara. Então, vou entrar no blog daqui a pouco. Hoje vai ter? Jogo. Nem que seja uma vaca holandesa, né, Potter? Tá bem, era isso, Potter. Cara. Beijo, agora tchau. Mesmo. Beijo, gente. Valeu. Valeu. Tchau. Cara, eu preciso dar uma informação importante. O show de hoje à noite, NX0 Strike Mandala, que ocorreria em Porto Alegre, não mais ocorrerá. Por problemas. Lamentável. É, por problemas técnicos, não vai mais sair o show. Mas a galera vai ter a chance de ver o NX0 Strike amanhã no Tribus Music Festival, em Gramado, na Serra Gaúcha, na Expo Gramado. Mais isso uma promoção. Aí. Aqui da Atlântida, além do NX0 e do Strike, tem a Hardineja Sertacor. Então amanhã à noite em Gramado, o Tribus Music Festival, mais uma promoção na Atlântida. Quem tava se programando para ver hoje NX0 e Strike Mandala, vai pra Serra então, Duri, que eu sei que tu tem um puxadinho. Ô, Maurício, lá. Maurício, o Sertacor seria sertanejo hardcore? Tu tá brincando comigo, né? Não, que seria o quê? Sim, não há o que não haja. Inventaram tudo que podia inventar. Tá aí, como, assim, como é que funciona? Alguém pega uma música do Vitor e Léo e taca ali o hardcore, mete as guitarras. E já tá valendo. Tá, queridos, era isso, né? Estamos ficando por aqui com este Pretinho Básico, histórico dia da desclassificação do Brasil da Copa 2010. Brasil que chegou como um dos favoritos, veio embora mais cedo. Eu vou pedir licença pro Porã, vai ler uma frase do José Saramago para encerrar. Deixa antes do Porã, antes do Porã Saramago, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estiveram conosco nesta edição do Pretinho Básico, Lojas Colombo, Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija, e ainda Coca-Cola, a Copa vai em frente, você segue comemorando do seu jeito. Vem aí o Barracão, voltamos com o Pretinho, logo mais às 18 horas aqui na Atlântida. Atenção, pessoal, hora de se emocionar com o Porã. O que as vitórias têm de mal é que não são definitivas. O que as derrotas têm de bom é que também não são definitivas. José Saramago. Tu é gay que eu sei. Vem aí o Barracão! Vamos, Brasil!